preparou pra parede, vai pra parede. Ô, senhor, qual que foi? Pra parede, vagabundo, tô falando. Você vende aonde? Vende ali do barraco, ali do colega. Você vende drogas? Não. Cadê a droga? Não vendo não, senhor, não uso entorpecente. Jaqueira, campo de extermínio, alagoano é só tensão. O que bate ferva o sangue nas artérias. Miséria, revolta, tristeza. Conheça um pouco da história da minha quebrada aqui. Moleque de 12 anos entusiasmado com o crime. Já ando engatilhado lado a lado com os vícios, muita droga e o pecado. E o resultado é o que você vê. Irmão matando irmão, João, pra sobreviver. No mundo paralelo de contraste social, ponta verde é só o elite, a fita certa na moral. Qualquer um ostenta gargantilha de diamante no pescoço da vadia. Feliz no restaurante, atira a primeira pedra. Você que nunca errou, me chama de delinquente. Rima instrutor, diz que a minha letra é apologia. Para pra me julgar enquanto alguém estraçalha sua família. Se é pop ou RP, polícia militar, com a porra de uma farda, querem me intimidar. Abuso autoridades, é o que sempre vejo aqui na Jaqueira. Eles repondo pesadelo, lei do silêncio, ninguém sabe, ninguém viu. Quantos vacilou de madrugada, caiu, curtiu o Scorpio até clube social. Tinha mil fitas, ideias e planos. No outro dia, funeral é sempre assim. Malandro passa mal. Na Jaqueira é assim. Deus cria o clima, arrasta. Na Jaqueira é assim. Deus cria o bop e mata. Na minha quebrada é assim. Deus cria o clima, arrasta. Na minha quebrada é assim. Deus cria o bop e mata. Vejo com 10 reais os manos se acabando na noia. Não sei qual que é, mas é real essa história. É triste saber que esse é meu povo. Que vive sem sossego, tumultuado um com os outros. Paga nas escolas aqui, não tem. A mãe passa 3 dias e 3 noites pra conseguir, pra que depois o seu filho não venha fazer reféns. Não dá pra refletir com as cenas que vejo. A chuva desse inverno trouxe muito desespero no decorrer das noites. Casas desabaram, crianças e idosos morreram soterrados sem chance alguma de sobreviver. A vida aqui não é fácil, só você vendo pra você crer. Como se não bastasse os desastres naturais, ainda temos que nos preocupar com os policiais que vêm aqui pra arregaçar, só pra matar e nos tirar a paz. Aí não dá pra entender qual que era esse sistema que vem pra nos fuder e tem isso como lema dos lances da vida. Eu já me esquivei, agora pare e olhe que essa é a minha vez. Pare pra olhar de que um preto é capaz, rotulado por vocês, esquecido pelo próprio pai. Que ironia, que seu é só revolta. Na Jaqueira é assim, os manos estão no caminho sem volta. Na Jaqueira é assim, Deus cria o clima, arrasta. Na Jaqueira é assim, Deus cria o bop e mata. Na minha quebrada é assim, Deus cria o clima, arrasta. Na minha quebrada é assim, Deus cria o bop e mata. Ignorante, o programa fica alerta. Que diz que se errou tem que tomar tiro na testa, sem saber porquê e por onde começou a trajetória de um jovem bom que hoje é o terror. Ah, meu senhor, proteja minha gente que vem se acabando nesse mundo tão cruel e delinquente. Mas são sobreviventes da vida dura, que viva paisana no futuro à procura da cura pro ódio, pra mago e pro rancor. Deus mandou a palavra quando eu cantei, você chorou. Mesmo assim não foi possível pra amenizar a sua dor. Perdoa seu falar, irmão, aquilo que te tocou. Mas não dá pra aceitar que tanto tempo já passou. Manos que se foram e não disseram adeus. Na quebrada as saudades são eternas, mas pra mim nunca morreu, graças a Deus. Sobrevivente dessa guerra, pra contar essa história que estou eu, graças a Deus. E que Deus bote no bom lugar aqueles manos que morreram. Infelizmente não tiveram a chance de dizer adeus. Deus.